Amazônia, zona 866. Vai interceptar pela IF, o posição é 4. Portão 04. Ah, 04, tá ok. É. Puxa, é exatamente bom número meu aí. Confirmando, bom? 1168 no portão 7, pushback acionamento. Seria o 2043? Afirmativo, não quero desculpar. 2043. Está autorizado, guarda para o destaque. 2043. Portaremos. Fechando M3-10 no solo 53, livre à direita, chamação, aluno 219. Livre a 219, 63-10. Solo Salvador, boa noite, o Chanel 6310 ligando. C6310, boa noite. Taxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette vai chamar, 6310. Livre táxi a partir no Índia, ponto esperadão na zero torre, 1-1-9-5, ajuste no 02, boa viagem. Teve a Índia, 2-9-5, ponto zero, ajuste no 02, boa noite, obrigado. Próximo a Juliette, o Ultion Air 6310. Ajuste 1012, autorizado final, reporte de estabilidade. Para 2010, a parte estabilizada na final está 3258. Voo 2043, boa noite, autorizado alinhar e decolar no zero, vento no 50 graus, 189. Autorizado e direto decolar no zero, voo 2043. Zero 43, decolador 59, chama o controle, 119, decimal 35. 1935, voo 2043, voo. Controle de Salvador, boa noite, voo 2043, decolamos na sua escuta. O 2043, contato radar, voo 360, saída da Euleda. 360, lá da Euleda, voo 2043. Estabilizado ali, alerta, tá 3858. Tá 3858, contato com a torre 1-1895. É 285, 3858, confirmado. 1-1895. 1-1895, tá 3858. Correio, San 3858, no externo, Machado Chacado. Tem San 3858, avistado, livre pouso no 0, vento 150 graus, 7 na... Cruzado pouso no 0, 3858. São 3662, são todas essas chegadas a mares, desça para o nível 050. É o nível 050, São 3662. Possibilidade de voar em TAP? Autorizado em TAP. Boa de TAP, São 3662, graças. São 3858, São 204, direito no 219, São. Primeira direita, 121. 1219, o solo tá 38, depois. Salvador, muito boa noite, Otan 3858, estamos ingressando na Alfa. Da 3858, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, Otan 3858. Chama Recife, 1251. 251, agora 2043. Sideral 9973, informação em curso é Alfa. Prepara a árvore elefa e aguarda a cópia.9973 autorizado com fins nível 360 via UPS Zulu 21 após sair conforme rota do plano. Decola da 10 após decolagem curva direita na saída árvore, transição elefa, transponder 5034, controle 119.35. Solo, o nosso é 1973, isso é 9973? Sideral 9973, cotejamento correto, chama quando pronto. Gol 1973, tá pronto? Gol 1973, pronto. Gol 1973, autorizado, Galeão, nível 360, via decolada 10, após decolagem curva direita na saída da El, Leda, após direto Irume, após sair conforme rota do plano. Transponder 5031, no controle 119.35. 360 para o Galeão, decola da 10 com curva direita, da El Leda e Lume, rota conforme o plano. 5031 para o transponder, 1935 controle, 973. Gol 1973, cotejamento correto, chama quando pronto no portão 04. Vamos lá, obrigado. Solo Salvador, Ocean Air 63, no Zero. Ocean Air 63, no Zero, informação. O seu Alfa está pronto, cópia. Pronto, informação Alfa, está cópia no Recife. Ocean Air 63, no Zero, autorizado Recife, nível 350. Via UPS 17 após sair conforme rota do plano. Decolada 10, após decolagem, curva à esquerda na saída Puca, transição Caju, transponder 5035, controle 1-9-35. Decolada Recife, UPS 17, decolando da DEM, primeira curva à esquerda, saída Puca, Caju, nível 350, acionar 5035 e 19-3 de controle 6390. Contagiamento correto, chama quando pronto no gate 01. Vai chamar? Beleza, olha, está 3662. Tá, 3662, torre, 1-1895. 2-15, obrigado, bom trabalho. Na escuta da torre? Controle 3662, negativo contato nas frequências da torre. 1-1895. 95. Oi, boa noite, 3662. 3662, ajuste 90 no 3, livre pouso, pista 90, vento 1-40 graus, 612 nós. Autorizado pouso no 0, com 1013, Yutan 3662. Salvador, voo 9730-4, chega aqui acionamento. Voo 9730-4, está livre no 04, chama ataque. Sim, chamará ataque, 973. Solo 20, direito no 219, solo. 1-2-1-9 com o solo, 3662. Foi do Salvador, boa noite, azul 2795. Azul 2795, autorizado a chegada, bom, reporta para descida. Pará. Paulo, boa noite, tá 3662. Tá 3662, táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes, Juliette, tá 3662. Tiago, o quiosque, prossiga. Tiago, o quiosque, confirma o horário do plano. Ciente, Tiago, o quiosque, aguarda. Ah, Juliette, TAM 3662. TAM 3662, mantém a posição. Mantendo posição, 62. Salvador, gol 1096, informação Alfa. Gol 1096, autorizada a chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, descida autorizada para o 050. É, possibilidade de voar na proa do Sierra Vitor 366 para procedimento ILS Whisky. Autorizado, gol 1096 na proa do Sierra Vitor 366. Gente, da presente, voando Sierra Vitor 366. Tiago, o Fioca na escuta? Por que o senhor entre em contato com a sala AIS de Salvador? Tiago, nós entramos em contato com a sala IS, ele informou que a ligação caiu e não conseguiu pegar todos os dados. Solo 1973, pronto para o táxi. POB 112-415, Brasília. 2795, desça para o táxi 1000 com ajuste 013. Resultado 0113. Pela Índia, 3345-1973, obrigado. TAM 3662, ingresso Juliette para o portão 03. Juliette para o portão 3, TAM 3662. Torre Salvador, boa noite, 973, como ficará pronto? 1973, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pistão a zero, vento 150 graus, meia dúzia de nave. Autorizado a alinhar e decolar, voo 973. Lado 73, decolado 18, controle de 0935, uma boa viagem. 0935, 973, obrigado. Controle Salvador, boa noite, voo 973. Voo 973, contato cadastro para o 360, sede da Euledo. Ok, para o 360, seria possível para o DIP DEV? DEV somente com Recife. E aí, obrigado. Voo 1096, descer para 2500 pés, reporta estabilizado. Voo 1096, autorizado 2500 pés, reportará estabilizado. Tony Salvador no Gol 973? Possível. Reda, seria possível? Sim. Para aprovar a posição Leda, seria possível? Leda autorizado, Gol 973. Confirmo para o 973, já? Autorizado, Leda. Leda, obrigado. Solo Salvador, posição 663, 10, posto de estacionamento na posição 1. Tá livre no 01, chama táxi, o Xené 63 no 0. Chama no 63, tá? 0973, está autorizado no Pátio 3, chama a taxa. Romeu, Serra Golf e Oscar, confirme instantes. Aguarda um minuto para cópia. Golfiosca, tá pronto, cópia. Serra Golfiosca, autorizado, Salvador, Salvador. Decola da 197, após decolagem, curva direita no corredor Axé, a 1.000 pés. Transponder 0134, controle 119, decimal 35. Estou em Salvador, gol 1096. Cotejamento correto, confirma a parte POB. Do ajuste no 013, autorizado final, reponto estabilizado. Vente para o Daniel, estado 013, está livre para a zona da presença. Paulo Salvador, boa noite, ao 103258, com informação Bravo, autorização para o nível de voo 350. São 3858, tenho 370 pré-autorizado, copia? Afirma. São 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upezulu 19, após sair conforme rota do plano de voo. Decola da 10, após decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti, transponder 5040, controle 119, decimal 35. Uma centro Recife, 125, decimal 1. Saída Momo, transição Froti. Muito obrigado, boa noite. no plano de voo, primeiro aerovia Ampere Zulu 19, a saída é Momo, transição curtida, decola da 10 com primeira curva à esquerda, 5040 é o transponder para o TAN 3258, controle 119, decimal 35, TAN 3258. 3258, cotejamento correto, chama quando pronto no 2002. Chamará quando pronto, TAN 3258. Marca 2, passou, senhor Vitor, 372, trem embaixada travada. Zero nove meia, livre fundo, pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia. Os autorizados, pistão no zero, bom, no 096. Pronto para o táxi, Oceanair 6310, estamos com 3 horas e 20, Natal, 150 a bordo. Oceanair 6310, está autorizado o táxi até o ponto de parada 10, via Índia, no ponto de parada Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3. 0 no 6, no 8, 95, então. Geral 9973, está autorizado o táxi até o ponto de paradão no 0, via Fátima 1 e Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3. Voo 9096, solo ao 38, direito no 219, solo. Copiou o voo 9096? Janeiro 6390, aliado e manter, capiteiro 90. Ali mantém 90. Voo 9096, copiou a torre? Voo 9096, taxi Alfa, reportante da taxi de Juliette. De Alfa, reportante da Juliette, 0096. Zó, capiteiro. 7795, completo para a torre, 11895. 2895. Boa noite. Boa noite, é o Azul 2795. 715, boa noite. Continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste na 0 no 3. Gente, aguardar. É o Oscar autorizado, reporta para ingresso. Boa noite. 9973, mantém o ponto de espera. Será? Táxi. Chamará para o táxi, está 3258. Azul 2795, chega o trem, pouso autorizado, pista 90, vento 160 graus, 612. E aí, tá com o trem embaixado, checado, de pouso 2795. Transferindo ao controle, Alexandre 63, 1-0. Aos 42, 1935, boa viagem. Boa noite. Ingresso Juliette para o portão 09. Juliette para o 09, mas 096. 310, contato radar, sou para o 350 e vou direto Jamo. 350, direto Jamo, Alexandre 63, 1-0. Federal 9973, alinhar e manter a cabeceira no Salvador, boa noite. Dan 3305, informação alfa. Dan 3305, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. 050, chegada Mari. Possibilidade de voar Mari da presente? Autorizado, Zan 3305. Boa, 2795. Fala, boa noite, 2795. Casa 2795, táxi via Alfa Kilo, posição 4 Lima no Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, posição 4 Lima, 2795. Federal 9973, decolagem autorizado, 90, vento 160 graus, 5 nós. Canal 9973, decolado aos 45, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, 9973. Controle de Salvador, boa noite, Federal 9973. Federal 9973, contato radar, só para o 360, após 2000, direto elétrico. Após 2000, elétrico, para 360, 9973. Oi? 3858, táxi via Índia até o ponto de espera do 10, ponto de espera torre no 895, ajuste no 0 no 3. Índia até o ponto de espera da 10, lá chama a torre em 118.95, 10 no 3, o ajuste para o TAN 3858. de Serra Golf Oscar, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, capitão 97. Salvador, muito boa noite, eu tenho 3258, os pontos do ponto de espera da 1-0. 3858, autorizado da Linhares, decolar pista 1-0, vento 150 graus, 59. Alinha e decola, tá? 3258. E agora, 2.8563, 1-0. A Golf Oscar autorizada a decolagem, pista 97, vento 150 graus, 59. Controle TAM 3305. Prossiga. Possibilidade de dona? Sato. Autorizado dona, obrigado. Autorizado e Sato, 3305. E Sato autorizado, 3305. Serra Golf Oscar, decolada às 4:09, proa do farol de Itapuã. Quando lá, transfere o controle 1935, até daqui a pouco. 1935, Serra Golf Oscar, Itapuã.